David Lynch. Desejar encontrar na arte o que a vida não tem. Programa de José Alves. you Henry? Yes. A girl named Mary called on the payphone and said she's at her parents' and you're invited to dinner. Oh, yeah? David Lynch nasceu em 1946, na cidade de Missoula, no estado de Montana. É um cineasta, argumentista, desenhador, pintor e músico norte-americano, conhecido pelos seus filmes perturbadores e alucinantes, que se podem encaixar numa tendência surrealista. Os seus filmes juntam o mundano com o macabro, desafiando explicações. O pai, Donald Walton Lynch, era um cientista que investigava para o United States Department of Agriculture e a sua mãe, Edwina Lynch, era uma tutora de inglês. Os Lynch frequentemente mudavam de habitação consoante o local determinado pelo Departamento de Agricultura. O jovem Lynch adaptou-se bem a esta vida transitória inicial, observando que normalmente não tinha problemas em fazer novos amigos sempre que começava a frequentar uma nova escola. Porém, receava ir às aulas. A escola era para ele um crime contra os jovens. Destruía as sementes da liberdade. Os professores não encorajavam o conhecimento ou uma atitude positiva. Lynch também se interessou por pintura e desenho desde cedo. Quando morava na Virgínia e o pai de um amigo seu era pintor profissional, ele manifestou curiosidade com a ideia de artes plásticas poderem ser a sua profissão futura. Depois de frequentar a Francis C. Hammond High School em Alexandria, Lynch decidiu que queria estudar pintura na faculdade. Começou a estudar na Corcoran School of the Arts and Design em Washington, D.C., antes de se transferir em 1964 para a School of the Museum of Fine Arts em Boston, onde foi colega de quarto do músico Peter Wolfe. Um ano depois, abandonou a instituição considerando-a pouco inspiradora. Decidiu que queria viajar pela Europa por 3 anos com o seu amigo Jack Fisk, igualmente infeliz com os seus estudos na Cooper Union. Tinha a expectativa de poder estudar com o pintor expressionista austríaco Oskar Kokoschka. Ao chegar a Salzburgo, descobriram que Kokoschka não estava disponível e, desiludidos, regressaram aos Estados Unidos depois de 2 semanas na Europa. Stranger, we've got chicken tonight. Strangest damn things. They're man-made. Little damn things. Smaller than my fist. They're new. I'm Bill. Hello. I'm Henry. girls have heard this before, but 14 years ago, I had an operation on my arm here. Doctors said I wouldn't be able to use it. Well, what the hell do they know, I said. And I rubbed it for a half hour every day. And then I got so I could move it a little. And I got so I could turn a faucet. And pretty soon I had my arm back again. Now I can't feel a damn thing in it. All numb. I'm afraid to cut it, you know? Mary usually does the carving, but maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you? Of course. I'd be happy to. Do I just cut them up like regular chickens? Sure, just cut them up like regular chickens. You and Mary have sexual intercourse. Why? Did you? Why are you asking me this question? Mother, they're still not sure it is a baby. Thank you. Lynch regressou à Virgínia, mas como os seus pais partiram para Walnut Creek, na Califórnia, ficou com o seu amigo Toby Keller durante algum tempo. Deslocou-se para a Filadélfia e, aconselhado por Jack Fisk, matriculado na Pennsylvania Academy of the Fine Arts, ingressou também nesta faculdade. Foi nela que começou um relacionamento com uma colega, Peggy Reavy, com quem se casou em 1967. No ano seguinte, ela deu à luz uma menina, Jennifer. Foram morar no bairro de Fairmount, onde compraram uma casa com 12 quartos por $3,500. Um preço baixo, devido às altas taxas de criminalidade e pobreza da área. Para ajudar a sustentar a família, conseguiu um emprego imprimindo gravuras. Na Academia da Pensilvânia, fez a sua primeira curta-metragem de animação experimental, Six Men Getting Sick Six Times, em 1967, com a duração de 1 minuto. A ideia surgiu da vontade de dar movimento às suas pinturas. No ano seguinte, quis experimentar uma mistura de animação e live action, produzindo a curta-metragem de 4 minutos, The Alphabet. No filme, intervinha a esposa de Lynch, Peggy, com uma personagem conhecida como The Girl, que canta o alfabeto para uma série de imagens de cavalos antes de morrer no final com uma hemorragia, espalhando o seu sangue pelos lençóis da cama. Usou um gravador Uher para gravar o som da filha Jennifer chorando, criando um som distorcido que Lynch achou particularmente eficaz. Saber que o recém-fundado American Film Institute dava bolsas a cineastas que apresentassem um trabalho anterior e um argumento para um novo projeto, Lynch decidiu enviar uma cópia de The Alphabet e um argumento para uma nova curta-metragem que seria quase inteiramente em live-action, intitulada The Grandmother. O instituto concordou em financiar o filme, tendo como atores pessoas que ele conhecia do trabalho e da faculdade e filmado na sua própria casa. The Grandmother apresentou um menino negligenciado que gera uma avó a partir de uma semente para que esta pudesse cuidar dele. Partiu então para um novo filme, Eraserhead, com influências da novela Metamorfose, de Franz Kafka, e do conto O Nariz, de Nikolai Gogol. Em 1970, Lynch, a mulher e a filha foram morar para Los Angeles, onde começou a estudar cinema no conservatório do American Film Institute, um lugar que ele mais tarde considerou caótico e desorganizado, mas onde se aprendia rapidamente a ser autónomo. começou a escrever um argumento para uma nova proposta, Garden Back, a partir de uma pintura sua que representava um corcunda com vegetação a crescer nas costas. Versava sobre adultério, apresentando um inseto em crescimento contínuo, representando a luxúria de um homem pela vizinha. Nesta tarefa, foi apoiado por várias figuras do conservatório, que o encorajaram a alongar o texto e a adicionar mais diálogos, tendo ele relutantemente aceitado. Todas as interferências no seu projeto Garden Back irritaram-no, ao ponto de querer desistir do conservatório. O reitor Frank Daniel pediu a Lynch que reconsiderasse, admitindo que ele era um dos melhores alunos. Lynch concordou com a condição de que pudesse criar um projeto que não fosse alvo de ingerências. Are you Henry? Yes. A girl named Mary called on the payphone and said she's at her parents' and you're invited to dinner. Oh, yeah? Filmado entre 1972 e 1976, com um argumento de 21 páginas menor do que o normal, tendo a versão final do filme 89 minutos, o habitual seria uma página por minuto, Eraserhead é um filme surreal e experimental que se passa numa sociedade distópica. A história acompanha o desolado Henry Spencer, o ator Jack Nance, trabalhador numa fábrica localizada numa área industrial que, durante um período de férias, descobre que a sua namorada, Mary X, a atriz Charlotte Stewart, deu à luz a um bebê deformado. A criatura horrível, apelidada carinhosamente de Spike por Spencer, alude aos horrores da paternidade e do isolamento. O filme é uma obra que mistura o terror psicológico com uma estética industrial sombria, reforçando as características surrealistas que viriam a definir a carreira de Lynch. Transporta igualmente o clima de medo durante a sua permanência em Filadélfia. Pouco tempo depois da produção de Eraserhead, Lynch e Peggy divorciaram-se amigavelmente, tendo ele, em 1977, casado com Mary Fisk, a irmã do seu amigo Jack Fisk. O sucesso de Eraserhead atraiu a atenção de Hollywood e de vários realizadores como Stanley Kubrick. Lynch foi contratado para dirigir The Elephant Man, em 1980, um filme biográfico sobre Joseph Merrick, um homem que sofria de malformações anatómicas extremas, resultante de distúrbios genéticos designados como síndrome de Proteus ou neurofibromatose, ou uma conjugação de ambos. O filme teve um sucesso estrondoso entre críticos e audiências, ganhando inúmeros prémios, entre os quais o de melhor filme na British Academy of Film and Television Arts e nomeações para 8 Oscars da Academia, incluindo o de melhor realizador, melhor ator principal, John Hurt, e melhor argumento adaptado. Com o The Elephant Man, Lynch conseguiu combinar o seu imaginário peculiar com uma trama emocionalmente poderosa. George Lucas, um fã de Eraserhead, ofereceu a Lynch a oportunidade de dirigir o terceiro filme da sua trilogia, Star Wars, Return of the Jedi. Ele recusou, defendendo que deveria ser Lucas a dirigi-lo, para que este refletisse a sua própria visão e não a de Lynch. Mas a oportunidade de dirigir outro épico da ficção científica de grande orçamento surgiu quando Dino Laurentiis pediu a Lynch para criar uma adaptação cinematográfica do romance Dune, escrito por Frank Herbert. Lynch concordou. E ao fazê-lo, também foi contratualmente obrigado a produzir outras duas obras para a produtora. Depois de várias peripécias e desentendimentos, o filme acabou por ser estreado em 1984, sendo um fracasso de bilheteira e arrasado pela crítica, tendo o realizador expressado a sua frustração com a interferência do estúdio no projeto, resultando este numa das suas maiores decepções, vindo a solicitar que o seu nome fosse retirado da versão extensa do filme. Em 1983, começou a escrever e desenhar uma banda desenhada, The Angriest Dog in the World, que apresenta vinhetas de um cão amarrado, tão enraivecido que não consegue mover-se, não consegue comer, não consegue dormir, mal consegue rosnar. Firmemente preso, com tanta tensão e raiva, o seu estado aproxima-se do rigor mortis. Foi publicado entre 1983 a 1992, no jornal The Village Voice e noutras publicações. Nesta altura, Lynch também se interessou pela fotografia como forma de arte e viajou para o norte da Inglaterra para fotografar a paisagem industrial decadente. Após o malogro de Dune, tomou as suas raízes experimentais com a Blue Velvet em 1986. Um thriller psicológico que explora o lado sombrio da vida suburbana. Um estudante universitário, Jeffrey Beaumont, o ator Carl McLachlan, encontra uma orelha decepada num terreno baldio. Investigando mais a fundo, com a ajuda da sua amiga Sandy, a atriz Laura Dern, descobre que está relacionado com um gangster psicopata e traficante de drogas, chamado Frank Booth, o ator Dennis Hopper, que sequestrou o marido e o filho da cantora Dorothy Valance, a atriz Isabella Rossellini. Considerado por muitos como uma obra-prima, Lynch recebeu uma nomeação para o Oscar de Melhor Realizador para 2 Golden Globe Awards para Melhor Argumento e Melhor Ator Secundário, para além de várias outras nomeações e prémios, consolidando a sua posição como um dos realizadores mais inovadores da sua geração. O escritor James Graham Bullard, autor de Crash, comparou o filme a uma versão do Feiticeiro de Oz com o argumento de Franz Kafka e com a estética de Francis Bacon. She wore blue. closest and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you. Every line, and I kiss the name that you sign. Kiss the name that you sign, and darling, then I read again right from the start, love letters straight from your. Em 1990, Lynch envolveu-se com o produtor Mark Frost para criar a série de televisão Twin Peaks, com duas temporadas entre 1990 e 1991, com 30 episódios, e posteriormente, em 2017, com uma terceira temporada com 18 episódios. Esta consiste na misteriosa morte de Laura Palmer, na pacata cidade de Twin Peaks, originando uma investigação do agente do FBI Dale Cooper, o ator Kyle MacLachlan, e o xerife local Harry S. Truman, o ator Michael Ondkin. Suspeitam do envolvimento de várias pessoas da cidade e que segredos obscuros estão por trás do caso. A série rapidamente tornou-se um fenómeno cultural, misturando mistério, drama e surrealismo, conquistou uma legião de fãs e revolucionou a forma como o público e a crítica encaravam as produções televisivas da época. A longa-metragem cinematográfica Twin Peaks, Fire Walk With Me, realizada por Lynch e escrita por ele e por Robert Engels, foi uma prequel à série televisiva narrando os eventos precedentes à morte de Laura Palmer. Paralelamente, Lynch dirigiu Wild at Heart, em 1990, um filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Ainda em 1992, ele e Frost conceberam a série cómica On the Air, cancelada após a transmissão de 3 episódios. Juntamente com Monty Montgomery, criou a minissérie de 3 episódios para a HBO Hotel Room, em 1993, sobre eventos que ocorrem num quarto de hotel em datas diferentes. walk the log, babe, please don't go. Dreams fulfilled. so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal. Seguiram-se os filmes Lost Highway, em 1997, The Straight Story, em 1999, Mulholland Drive, em 2001, recebendo com ele o prémio de melhor realizador no Festival de Cannes, e Inland Empire, em 2006, todos eles prestigiados com nomeações e troféus. A par de realizar e escrever os seus filmes, Lynch também foi o designer do som e compositor de muitas das suas bandas sonoras, frequentemente em colaboração com o compositor Angelo Badalamenti. O trabalho sonoro de Lynch é essencial para a construção das atmosferas inquietantes e delirantes que permeiam os seus filmes, tornando o som tão importante como a imagem. Thank you. Lynch possui, para além das bandas sonoras, uma pequena carreira musical, contendo álbuns experimentais como Blue Bob, de 2001, Crazy Clown Time, de 2011, e The Big Dream, de 2013, tipificados em géneros como industrial, blues, rock experimental, electropop, avant-garde, eletrónica e dream pop. Porém, os álbuns não foram bem recebidos pela crítica, sendo classificados como medianos. Secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Thin sky, the man shakes his hands held high. Cruise me, young. Cruise me, babe. A blonde beneath the young, the young, the young. No return. Yeah.

estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Com participações em programas de televisão, foi também ator, fez trabalhos para a internet, expôs as suas pinturas, elaborou toques de telefone, na altura muito utilizados pelas pessoas, como frases irónicas como I like to kill deer, my teeth are bleeding, or what the hell, damn, what the hell. Dirigiu anúncios televisivos para marcas como Calvin Klein, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Adidas, PlayStation 2, Nissan, Clear Blue Pregnancy Tests, fez 8 curtas-metragens animadas da série Dumbland, escreveu o livro Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, no qual descreve os seus processos criativos, histórias da sua carreira e os benefícios da prática de meditação transcendental. E em 2011, um documentário sobre um concerto da banda Duran Duran. Thank you. Lynch disse que uma das maiores ajudas no seu processo criativo é o café. E numa entrevista, admitiu ser viciado nesta bebida, bebendo entre 10 a 20 copos de café por dia. Criou a sua própria marca de café, a David Lynch Signature Cup, considerada extremamente forte e intensa. Tem o hábito de apertar as camisas até ao topo e comeu o almoço sempre no mesmo restaurante desde 1976 até 1984, consistindo em milkshakes e copos de café carregados de açúcar. Desde criança, tinha interesse em explorar as texturas da fruta podre e dos animais em decomposição, e uma vez, mostrou ao pai cadáveres de animais que tinha organizado na cave. O pai aconselhou a não ter filhos, porém, tem 3 dos seus vários relacionamentos amorosos e uma neta. Manifestou a sua admiração por cineastas como Federico Fellini, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman, Werner Herzog, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Jacques Tati, Stanley Kubrick e Billy Wilder. Entre os seus filmes favoritos estão, entre outros, Sunset Boulevard, realizado por Billy Wilder em 1950, Les Vacances de Monsieur Rouleau, realizado por Jacques Tati, em 1953, Rear Window, realizado por Alfred Hitchcock, em 1954, Lolita, realizado por Stanley Kubrick, em 1962, Otto e Mezzo, realizado por Federico Fellini, em 1963, ou Strozzeck, realizado por Werner Herzog, em 1977. have shot me, baby. My life is done. You could have shot me, baby. Shot me with a gun. I hear those sirens scream my name. I know my love is gone, gone up in flames. Em agosto de 2024, numa entrevista para a revista Sight and Sound, Lynch disse que lhe tinha sido diagnosticado um enfisema pulmonar devido a muitos anos de tabagismo e estava confinado em casa temendo riscos para a saúde. Provavelmente isso iria impedir quaisquer outros projetos futuros de realização. Este programa teve locução de Lara Regueira e José Alves. Realização de José Alves.